Pareciam ter fim no abandono, traído por aqueles que amava. Mas Deus estava no controle de tudo. Mesmo na prisão ele foi fiel. No silêncio Deus lhe falava. Em cada lágrima havia um propósito. O céu já via o trono à sua frente. O que era pra assim.